O dia 2 de fevereiro na história, 1542. O explorador Francisco de Orellana chegou ao rio Amazonas após percorrer todo o curso do rio, desde os Andes até o Oceano Atlântico. Ele foi o primeiro aventureiro que se tem conhecimento a ter realizado este trajeto no Amazonas. 1882. Nasci em Dublin o escritor irlandês James Augustine Aloysius Joyce, considerado um dos autores de maior importância do século XX. Suas obras mais conhecidas são os volumes de contos dublinenses Gente de Dublin, 1914, os romances Retrato do Artista quando Jovem, 1916, Ulisses, 1922 e Finnegan's Wake, de 1939. 1979, Sid Vicious, Sex Pistols, morre em Nova York. 1985, estreia do Esquadrão Relâmpago Changeman na TV japonesa. 1996, morre o ator Gene Kelly de Cantando na Chuva. 1997, morria em Recife, Pernambuco, o cantor e compositor Francisco de Assis França, mais conhecido como Chico Sainz, um dos principais idealizadores do movimento Mangue Beat. Em meados da década de 1990, ele foi o líder da banda Chico Sainz e Nação Zumbi. 1998, Hugo Chávez assume a presidência da República na Venezuela. Esses são os fatos que fizeram o dia 2 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.